quero um mundo livre, sem algemas e os problemas. Quero apenas uma chance pra poder solucionar. Eu quero que as crianças sejam mais que esperança e tenham como herança a vida e um bom lugar. Espero, prospero, não calo, sei que quero e falo. Sonho, vou realizá-lo, sei onde quero chegar. Quero simplicidade, direito, dignidade. Porque tanta crueldade, o ódio quer aniquilar. Vida pra quem quer viver, paz pra quem cansou de guerra. Como fera, o ser humano erra e faz alguém chorar. Faça alguém sorrir, só pra ver como é melhor. Pra quem derramou suor, férias para descansar. Música, pra quem quiser dançar. Escutar, celebrar, desestressar. Vai grafitar um muro ou vai pintar um quadro. Pra quem é desinformado, vale a pena se informar. Eu quero das princesas a mais bela um jantar à luz de velas, eu e ela, as estrelas e o luar. Eu quero orgulho e respeito pros velhos, pros novos, pro povo. Eu quero um pouco pra poder multiplicar. Dinheiro no bolso pra sair do calabouço. Tirar acordado o pescoço se alguém precisar ajudar. Depois da chuva quero um arco-íris colorido. E se alguém tiver comigo na chuva é pra se molhar. De um amor tranquilo, quero um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero que seja melhor, quero muito mais amor. Eu quero certo, eu quero tudo, isso e um pouco mais. Eu quero um dia de sol depois de um dia nublado. Que eu quis ser feliz, vale a pena aproveitar. Eu quero a rima, o ritmo, a batida certa, a palavra certa, o coração desperto, o brilho no olhar, o que me completa. Autoestima, conquistar a meta, ver minha gente liberta do que pode aprisionar. Quero justiça, sem ela não há paz. Quem quer faz e quem não faz só sabe se lamentar. Quero respirar, força pra conquistar. Vida pra quem está a fim de viver, participar dos sonhos. Quero a realização, quero sim, porque não, a gente pode ganhar. É só resistir, ter fé e persistir. É mais que resistir, fala em se superar. Quando o olho brilhar, quero um abraço. Não quero fracasso, eu quero um espaço pra poder viajar. Eu quero cantar, quero fazer a vida valer, o jogo vencer. Quero saber, quero bem-estar. Onde está o bem que me quis? Quero ser feliz, sou um aprendiz. E quero anunciar, através do canto, os males espanto. Um sorriso franco, só pra fortificar. A paz, o amor, a vitória, o orgulho. Eu quero assistir meu povo celebrar. Eu quero ver o mundo através de lentes de esperança e crer que a mudança não vai demorar pra chegar.